pirada que acabei de aprender foi lá na Vaité, na quadra do Malê. De vovô a criancinha já estou ficando aflito. Vou pra frente e vou pra trás na dança do esquisito. E tá bonito, tá bonito. Isso aí! É na dança do esquisito. E tá bonito, tá bonito. É na dança do esquisito. E aí? E tá bonito, tá bonito. Bonito! É na dança do esquisito. E tá bonito, tá bonito. É na dança do esquisito. Abre as pernas um pouquinho, põe um lado pra descer. Bote uma mão na nuca e deixa a outra se perder. Todo mundo tá dançando, mas será o inédito? Eu vou pra um lado, eu vou pro outro na dança do esquisito. E tá bonito, tá bonito. Quero ouvir! É na dança do esquisito. Tá lindo! E tá bonito, tá bonito. É na dança do esquisito. Bonito! Tá bonito, tá bonito. Bonito! É na dança do esquisito. E tá bonito, tá bonito. É isso aí! É na dança do esquisito. Tá lindo, tá lindo. Que acabei de aprender foi lá na Vaité, na quadra do Malê. De vovô a criancinha já estou ficando aflito. Vou pra frente, vou pra trás na dança do esquisito. E tá bonito, tá bonito. É na dança do esquisito. E tá bonito, tá bonito. É na dança do esquisito. Tá lindo. Tá bonito, tá bonito. Bonito. É na dança do esquisito. E tá bonito, tá bonito. E aí? É na dança do esquisito. Ai! Tá bonito, tá bonito. Bonito. É na dança do esquisito. E tá bonito, tá bonito. Tá lindo demais. É na dança do esquisito. Ai! Tá bonito, tá bonito. Bonito. É na dança do esquisito. E tá bonito, tá bonito. É na dança do esquisito.